Palavras de Esperança, à sexta-feira às 10h30 e ao domingo às 10. Um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Sejam bem-vindos ao programa Palavras de Esperança, aqui na Rádio Boa Nova, um programa que representa o Arciprestado Nordeste da Diocese de Coimbra, que é transmitido às sextas-feiras e ao domingo, que conta com a participação do Sr. Padre António Loureiro, pároco de Oliveira do Hospital, e também, habitualmente, com a participação do Sr. Padre Orlando Henriques, pároco de Pampilhosa da Serra. Hoje conto com a participação do Sr. Padre António Loureiro, pároco de Oliveira do Hospital. Vamos olhar para a liturgia do próximo domingo, deste domingo 15 de dezembro, é o terceiro domingo do Advento. É a altura de saudar o Sr. Padre António Loureiro. Sr. Padre, seja bem-vindo a mais um programa Palavras de Esperança, aqui na nossa Rádio Boa Nova. Uma saudação, Liliana, e todos os nossos ouvintes. Estamos a aproximar-nos do Natal, que todos tenha um bom percurso para celebrar com muita alegria não só este domingo, mas também o Natal que se aproxima. É verdade, Sr. Padre, estamos em pleno mês de dezembro, já aqui nas meadas, não é? Do mês de dezembro. Este é um programa que é transmitido na sexta-feira, dia 13, também no domingo, dia 15 de dezembro. O Natal está mesmo aí à porta. Também já a iluminação natalícia nos inspira aqui também na cidade de Oliveira do Hospital. Vamos olhar para a liturgia deste domingo, mas há também algumas considerações a fazer ainda antes de olharmos para a liturgia. Senhor Padre, ainda nesta semana há um momento bonito que se vai viver aqui em Oliveira do Hospital. Sim, então um convite muito especial para que todos possamos participar numa oração que temos habitualmente uma vez por mês, a oração de louvor e misericórdia, que será na quarta-feira às 21h. Mas este mês com um momento especial, que é a bênção das grávidas. Portanto, saudar a vida nascente, a vida que se está a gestar. Estamos no tempo do Advento, Jesus também foi gerado no ventre de Maria. Então queremos unir-nos a esta Nossa Senhora na espera feliz pelo seu filho, para que todas as mães sintam também com Maria a alegria de ter um filho e também com Maria a bênção de Deus. É muito bonito ver que na visitação Isabel ficou cheia do Espírito Santo, porque Maria era portador do Filho de Deus. Então um convite também para que todas as mães possam participar desta alegria de poder conceber um filho e de que esse filho possa também ser portador da graça de Deus e da alegria da fé, da alegria do amor, da alegria da vida que se prepara para nascer, às vezes com alguns problemas que sempre podem acontecer, mas sempre como sinal deste Deus que é amor, que é vida e amor, e que se quer comunicar a todos nós através deste dom da vida, neste caso da vida que se prepara para nascer, uma vida sempre abençoada. Por isso convidávamos todas as mães, todos os pais também, temos também uma bênção para os pais este ano, para que possam participar nesta oração e também levar o Espírito a Deus. É um momento de oração, um momento de espiritualidade, que é sempre agradável, é sempre benéfico. Andamos muito no mundo com muita confusão, muito stress, muita agitação. Então parar-se durante uma hora e meia para poder louvar o Senhor, numa oração tranquila, receber a bênção de Deus, muito importante e muito bonito. Também a tomar como exemplo aquilo que tem sido a bênção em anos anteriores, costumam participar muitas mães, também terá a ver, claro, com aquilo que tem vindo a ser a natalidade no nosso concelho, mas são muitas as pessoas que costumam participar. Sim, não passávamos mais de uma dúzia de grávidas que estiveram presentes e até me disseram que justamente neste dia, no dia 19, faz um ano, uma criança cuja mãe esteve nesta bênção das grávidas, foi no dia 16, no ano passado, portanto... Ou seja, ainda teve tempo de ir à bênção. Foi à bênção e depois foi nascer um menino. Isso é muito bonito. Então fica este convite para que todas as mães possam vir e oferecer-se a Deus com Maria, para que a maternidade possa ser uma experiência feliz e também, no sentido cristão, uma experiência de abertura à graça de Deus e a uma vida nova de um filho de Deus, chamado também à fé cristã, a poder depois continuar, ser o nosso continuador na fé, porque essa também é a nossa missão dos adultos, passarmos o testemunho da fé às gerações novas. E a idade do bebê é muito importante no afeto que se lhe transmite, mas também nesta sensibilidade ao divino que a criança é muito capaz de apreender, às vezes até de uma maneira muito simples. Jesus punha as crianças como um modelo da relação com Deus. Então é muito bom que desde o princípio Deus possa estar presente também na família cristã e na mãe que dá à luz um filho. Muito bem, portanto vai ser já no dia 19, todas as grávidas e os seus maridos, os pais dos bebés que estão para nascer, então que participem neste momento que é a bênção das grávidas. Senhor Padre, ainda antes da liturgia, olhamos também para o documento que o Santo Padre, o Papa Francisco, lançou no primeiro dia do mês de dezembro, um documento que tem por título Sinal Admirável. Exatamente, é a carta apostólica do Papa Francisco, que fala do sinal admirável que é o presépio. Então é dedicado ao presépio. Foi assinado justamente em Greccio, na Itália, no princípio deste mês, e o Papa foi de propósito a Greccio para assinar esta carta apostólica, recordando o primeiro presépio. O presépio recorda o Natal, mas não existe desde sempre. E foi uma personalidade muito especial que inventou o presépio, que foi São Francisco de Assis. Então, no ano de 1223, foi em peregrino a Jerusalém, esteve nos lugares santos, ele vivia a fé com uma intensidade e com um amor muito profundo e muito contagiante, e ele dava-se conta que o Natal era vivido, mas sem nos darmos conta do que era. E então quis, neste Natal, fazer a representação do Natal e ter um burro, uma vaca, ter as palhinhas, ter uma mãe, ter um São José. E depois foi muito bonito, então ele convidou lá umas pessoas desta terra onde ele estava, e então à noite foi toda uma coisa muito especial, uma beleza e uma harmonia muito bonita. E depois fez um sinal que eu diria muito avançado para a sua época, como o menino Jesus nas palhas celebrou a Eucaristia e pôs a hóstia consagrada nas palhas em vez do menino. Portanto, foi um presépio mesmo assim ao vivo nas personagens, mas o menino foi o próprio Jesus no sacramento da Eucaristia, que depois ficaram todos a adorar, e com uma beleza e uma harmonia e um encanto muito particular que contagiava São Francisco pela sua fé, mas também esta experiência de repente representar aquilo que foi o nascimento do Filho de Deus, a encarnação do Filho de Deus. E aquele que se fez filho é Maria, o mesmo que está na hóstia consagrada. Então ele e os populares ali daquela terra, cheios de encanto, puderam celebrar o primeiro Natal. Isto foi tão importante que a partir daí começou a representação do Natal. E começou a refazer-se, tanto ao vivo como depois através de imagens. E então o Papa, nesta carta apostólica, vem justamente recordar a importância de também continuarmos a representar o Natal nas nossas casas, nas igrejas, nos hospitais, nas escolas, nas praças públicas, justamente para lembrar-nos de que o Natal é o nascimento do Filho de Deus, o Filho de Maria. Portanto, convida-nos a realizar o presépio. Exatamente, a que façamos, e por isso ele põe signo admirável. É algo tão grandioso e tão especial que não deveríamos perder esta tradição. E que não seja uma tradição vazia de significado. Portanto, o importante era que, através desta representação física ou material, com as luzes e com tudo aquilo que depois a história e a tradição foi juntando, ele diz, depois foram-se juntando casas e ovelhas e os pastores, e depois podemos também colocar os pobres, a importância do pobre no Natal, o mendigo, aquele que é desfavorecido, porque foram esses que estiveram no Natal. A experiência de José e de Maria no Natal foi de uma pobreza absoluta. Não tiveram nem sequer uma casa para nascer. Foi num pesebre. E a palavra presépio justamente quer dizer manjedoura. Foi aí que o menino Jesus nasceu, que o Filho de Deus nasceu. Então o Papa também recomenda este signo para nos recordar da pobreza em que nasceu o Filho de Deus e do modo em como ele, sendo pobre, se faz próximo dos pobres. E por isso os primeiros a descobrir a sua presença foram os pastores humildes, a gente mais humilde da Palestina. E por isso também um recordar desta realidade de pobreza e da realidade do pobre de quem Jesus voluntariamente se faz irmão. Faz-se irmão de todos os homens ao nascer em Belém, mas faz-se próximo, muito próximo, daqueles que são pobres e são necessitados e que também são chamados a ter um lugar no presépio. Por isso é uma carta muito bonita que se pode tirar da internet, são meia dúzia de páginas, ou se pode também comprar, mas é e muito interessante e muito, muito, um discurso muito simples, muito terno e que nos chama a uma reflexão apropriada para o Natal. Em contraste com o Natal que se tornou o Natal do comércio, o Natal de onde desaparecem os signos cristãos, portanto, digamos que uma paganização da festa de Natal, então o Papa vem recordar que a matriz do Natal, a raiz, é uma raiz cristã. Por exemplo, à beira do hospital, até temos, graças a Deus, ainda um bocadinho este símbolo. O próprio município tem um presépio, faz uma árvore de Natal, mas tem também um presépio que sempre monta, não é? Mas há muitas terras em que desapareceu o presépio, desapareceu tudo. Parece que no presépio, digamos assim, seria pôr o Pai Natal, que ocupou o lugar do Menino Jesus, ou todas as outras coisas que estão à volta. Então o Papa vem recordar a importância deste signo admirável, porque nos recorda o amor de Deus pela humanidade, por cada homem concreto, por mim, por cada um de nós, que se fez homem para nos abrir um caminho novo, de onde o amor, a paz, a alegria, a fraternidade possa presidir. Então, pronto, fica realmente esta simplicidade do Papa Francisco, que nos quer chamar também ao essencial do Natal, e quis fazê-lo justamente nesta terra, em que no século XIII, através da fé simples e profundíssima, inagualável de São Francisco, onde se começou a tradição do presépio, para recordar-nos que também as nossas crianças necessitam do presépio. Muito bem. Portanto, e felizmente ainda se vêem muitos presépios e também em Oliveira do Hospital ainda há tradição e o próprio município faz o presépio. É bem bonito o presépio que está em Oliveira do Hospital. Mas é muito importante, porque na catequese, quando nós assim, a primeira vez perguntamos, então o que é que vocês mais gostam do Natal? Pai Natal. Pai Natal. Eu primeiro. Pá, agora já aprendeu. Já não é assim tão... Não é esse o fundamental. Mas é o que temos que transmitir às nossas crianças. Claro. Que o essencial do Natal é o nascimento de Jesus. E por isso a importância do presépio. É verdade. Seu Padre, portanto, ficamos então com este sinal admirável que nos é partilhado pelo Papa Francisco. Olhamos então agora para este terceiro domingo do Advento. Também é o domingo da alegria. Exatamente. É chamado o domingo Gaudete, o domingo da alegria, porque no tempo do Advento aparece-nos aqui como um sinal de maior esperança. O Advento tem também uma carga penitencial, a cor litúrgica é o roxo, que nos recorda que também devemos converter-nos dos nossos maus caminhos para acolher o Filho de Deus. Mas neste domingo é um domingo chamado então domingo da alegria. O próprio paramento nas paróquias que existe é o paramento rosa, portanto é um advento, é uma penitência mais atenuada, digamos assim, e as leituras falam-nos justamente da alegria que vem pelo anúncio de um futuro onde Deus ama o seu povo e traz esperança para o seu povo. Portanto, neste domingo, dia 15 de dezembro, em Oliveira do Hospital, portanto, o paramento que vai usar é o paramento rosa, porque Oliveira do Hospital tem este Sim, paramento. E muitas paróquias já têm este paramento. É um paramento que apenas se pode utilizar em dois domingos por ano. É o terceiro domingo do Advento e o quarto domingo da Quaresma, justamente como sinal de maior esperança, de olhar para a meta e não tanto para o caminho, que às vezes também deve ser um caminho de introspeção e de conversão, de autoanálise para corrigir aquilo que não está bem e podemos optar por um caminho de amor e de mais fé. Então fica também este convite para que, ou este sinal, também exterior, mas profundo, para que olhemos para o nosso caminho de Advento, neste sentido de poder experimentar desde já a alegria da visita de Deus nos nossos corações. Olhamos então agora para a liturgia. Na primeira leitura temos o profeta Isaías com esta mensagem: tende coragem, não temais. Exatamente, no meio das dificuldades que vivia o povo de Israel e num contexto concreto de exílio, esta leitura vem falar-nos justamente disso. Alegra-te, tem coragem, não temas. aí está o teu Deus que vem resgatar-te. E a leitura começa com estas palavras: alegre-se o deserto e o descampado, rejubile e floresça a terra árida, cubram-se flores como o narciso, exulte com brados de alegria. Portanto, tudo é falar desta festa que significa a visita de Deus. E um povo que vivia na opressão do exílio e em tantas dificuldades, o profeta anunciava a visita de Deus. E por isso, esta palavra tão bonita, tendo coragem, não temas, tem coragem, não temas. Diz-se que na Bíblia, eu nunca contei, mas pronto, diz-se que na Bíblia aparece 365 vezes esta palavra, não temas. Porque Deus está connosco, todos os dias está connosco. Então cada dia eu posso olhar e levar o meu olhar até ao céu e experimentar este: tem coragem, não temas, o Senhor está contigo. Não temas porque eu não te abandono. Não temas porque tu és, te olho com um amor profundo. Não temas porque te amo desde toda a eternidade. Não temas porque por ti eu dou a minha vida. Portanto, é algo que já no Antigo Testamento aparece muitas vezes. E é também encorajador. Exatamente. Então, este sinal de esperança e de alegria. A visita de Deus é de coragem. E às vezes nós vivemos demasiado oprimido pela nossa dor, pelo nosso fracasso, pela nossa tristeza, diria até pela nossa depressão, e necessitamos de abrir o horizonte e olhar para este Deus que nos quer visitar com palavras de profunda esperança. Dizei aos corações perturbados: tende coragem, não temais, aí está o vosso Deus, vem fazer justiça e dar a recompensa. E diz: ele próprio vem salvar-nos. Portanto, isto era uma profecia feita uns séculos antes de Cristo. Concretiza-se de um modo muito especial na vinda do Senhor, que era o Messias anunciado, era o cumprimento da esperança de Israel, e este sempre motivo de profunda alegria. Muito bem, portanto, a mensagem principal desta primeira leitura, já na segunda leitura, São Tiago que nos diz como devemos viver à espera do Senhor. É verdade, depois, se espera o Senhor, como devo esperar? Então ele tem aqui duas dimensões. Por um lado, não querer resolver tudo de repente, não é? Tem que ser já amanhã. Pois. Então ele diz: esperai com paciência a vinda do Senhor. Ele vem, mas com paciência, espera. E põe o exemplo do agricultor, que sabe semear a semente, sabe cuidar da terra, sabe ver a planta a crescer, para no final poder então colher o fruto. Sede pacientes também vós, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Então esta é a primeira dimensão bonita desta leitura. Mas depois vem a dimensão prática. Nesta espera, nesta alegria de que o Senhor vem, como devo viver? Então aqui eu diria que São Tiago é muito prático. Muito prático. Pena que nós não sejamos capazes de pôr em prática a palavra de Deus e a mensagem de Jesus, que aqui é traduzida nas palavras de São Tiago. Até vale a pena ler. Olha: não vos queixeis uns dos outros, a fim de não seres julgados. Não vos queixeis, não murmureis. O Papa Francisco farta-se falar nisso. Mas nós vamos aos próprios grupos da Igreja, e sempre a queixar-se deste, a queixar-se do outro. Não estou contente, aconteceu outro. Porquê? Porque ainda não fomos capazes de nos desprender de nós próprios. Eu continuo a ser o centro. E quando eu sou o centro e algo não está de acordo comigo, eu queixo-me, eu lamento, eu critico, eu murmuro, eu estou contra. Se eu fosse capaz de pôr o centro em Cristo, então não tenho que me queixar. Tenho é que caminhar. Tenho é que advertir as coisas que estão mal. Mas se Cristo é a minha alegria, de que me vou eu queixar do outro? O outro é limitado como eu, é pecador como eu, tem os seus problemas, então vamos é ajudar-nos no nosso caminho. E por isso diz São Tiago: o juiz, o Senhor, está à porta. Irmãos, tomai como modelo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Então olhai para todos aqueles que tiveram fé, também tiveram que ter paciência, também tiveram que sofrer contrariedades na vida, e foram capazes de abrir o seu coração ao Senhor. Então fazemos nós o mesmo, é o que diz São Tiago. E não queiramos já ter a vida eterna na sua plenitude, não queremos já libertar-nos de toda a lágrima, de toda a dor e de toda a contrariedade, mas saibamos integrar isso na vida, porque faz parte desta nossa vida neste mundo, em que todos somos diferentes, todos temos os nossos interesses, os nossos problemas, as nossas limitações. O importante é olhar para o coração. Quem tem um coração bom é capaz de ter um comportamento bom. E é capaz de perdoar, é capaz de ajudar. E nisso encontrará renovada alegria. aquele que está sempre a queixar-se, está sempre contra, está egocêntrico em demasia. O resultado é que nunca está satisfeito. Ele está amargurado e aos seus lados todos vão estar amargurados. Porque não encontrou a paz. Portanto, ainda não se encontrou verdadeiramente com Cristo. Então o Senhor vem, e por isso acho tão importante esta carta do Papa Francisco. Olha para o essencial, o admirável signo de onde o amor de Deus se manifesta, na ternura e na ternura com laços humanos, do modo humano, para que nós aprendamos a viver também desse modo. Então um convite para, sobretudo, aqueles mais religiosos, que seja uma religião prática e não só um conceito teórico que às vezes está na nossa cabeça e não baixa o coração. Até há quem diga que a maior distância que existe no homem é que vai da cabeça ao coração. Sente tão pertinho. Parece tão perto, não é? Mas está tão longe. Parece tão perto e, de facto, por vezes não é assim. Seu Padre António, e olhamos também, por último, mas não menos importante, o Evangelho deste domingo, 15 de dezembro, que apresenta São João Batista, que Jesus elogia como o maior entre os homens e o menor no Reino dos Céus. Exatamente, perguntaram a Jesus: então, mas és tu o que devemos... Falavam de João Batista, ele que devemos esperar ou tem que vir outro, como é que será? E andavam assim um bocadinho excitados, porque João Batista foi realmente alguém também muito importante. Foi profeta, que foi para o deserto e criou também um movimento de seguidores, e a sua palavra era muito dura, muito, muito áspera. E então Jesus faz um grande elogio a João Batista, não é? Que fostes ver o deserto, dizia às multidões, uma cana agitada pelo vento. Então que fostes ver? O homem vestido com roupas delicadas? Mas aqueles que usam roupas delicadas encontram-se em palácios dos reis. Que foste ver então? Um profeta? Sim, um profeta. Daquele que está escrito, vou enfiar à minha frente um mensageiro. Mas depois acrescenta, no entanto, se João Batista é o maior dos nascidos, filhos de mulher, no entanto é o mais pequeno no reino dos céus. Porque está à porta, aquele que entra no reino dos céus, que se torna filho de Deus pela fé e pelo batismo, torna-se, de um momento para o outro, com um dom ainda maior que João Batista. Portanto, João Batista, humanamente, alguém absolutamente notável, mas depois é o dom da fé, o dom da graça de Deus que nos faz verdadeiramente importantes. E por isso Jesus quer também deixar este convite para todos. Ainda que eu admire o outro, porque o outro foi notável nas suas obras, eu não era capaz de fazer o que ele fez, e não tenho a coragem dele, sou mais limitado intelectualmente, na prática, não amo tanto. No entanto, o Senhor também diz, não te preocupes, porque se tu acolheres a Deus pela fé, tu és grande no reino dos céus. Porque para isso é a encarnação de Jesus. Jesus veio para nos resgatar, para elevar-nos a uma condição que por nós próprios nunca poderíamos atingir. Então fica também este convite profundo de Jesus a que, por um lado, imitemos São João Batista na sua firmeza, na sua autenticidade, na sua radicalidade de vida, no sentido de ir à raiz daquilo que é autêntico, que é profundo, mas, por outro lado, alegrar-nos profundamente pelo dom que recebemos, que é imenso e que é tão grande que pode até superar este dom humano de João Batista. Portanto, preparar-nos para o Natal é justamente preparar-nos para acolher este dom tão excelente que nos vem pela fé, pelo dom do batismo, pelo participar na Eucaristia, pelo poder rezar a Deus, falar com Deus. E hoje podemos fazer de um modo muito superior de João Batista, porque temos a Cristo. E João Batista ainda não tinha conhecido esta manifestação do Filho de Deus, do Senhor Jesus. Ainda não tinha aderido a este mundo da graça, como nós agora podemos viver. Muito bem. Seu Padre, estamos quase a terminar o nosso programa das Palavras de Esperança, relativamente então a este terceiro domingo do Advento, mas não terminamos sem que partilhe connosco a sua sugestão musical para este domingo. Então vamos ficar com um cântico de um compositor musical recente, mas muito importante, Marco Frisina, que é o diretor, digamos assim, do coro da Diocese e do Departamento de Música Sacra da Diocese de Roma, mas é alguém que tem um dom muito especial e é capaz de conjugar a beleza, a tradição e a novidade. Então vamos ficar com um tema que fala de Nossa Senhora que se oferece a Deus. Ele diz, eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua vontade, então de onde se junta um pouquinho o clássico e o moderno. Então vamos escutar este cântico tão bonito de Marco Frisina, numa versão de orquestra, com a voz brasileira de fundo, mas é muito igual a nós. Portanto, uma música de Natal muito bonita e que nos ajuda também a descobrir a beleza deste tempo, que é de onde a harmonia e de onde também este modo de cantar e de louvar a Deus ajuda a levar o espírito ao Senhor. Ficamos então com esta sugestão. Seu Padre, muito obrigada por mais esta partilha neste programa das Palavras de Esperança. Foi um gosto ter estado consigo em mais esta edição. Uma saudação também a todos os nossos ouvintes e que este tempo, esta semana, este pouco tempo que já falta para o Natal, além de todos os afazeres que temos e que também são necessários, não deixemos de reservar um espaçozinho para Deus, que é muito importante, porque só aí encontraremos o verdadeiro sentido do Natal. Muito bem, muito obrigada pela sua presença. Nós regressamos num próximo programa Palavras da Esperança.